Riram tanto de você por querer me tanto assim. Afinal, perdi você e agora riem de mim. Fizeram tanto, fizeram pro nosso amor ter um fim. Pensaram tanto em você, mas ninguém desejou ver o que acontecia a mim. Mil conselhos amarguras, um não em lugar de um sim. Este amor é uma loucura que você fará, enfim. Tantas coisas me disseram, é ruim. Pensaram tanto em você, mas ninguém desejou ver o que acontecia a mim. O que aconteceu?